momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade. Bem-vindos a 2021. Oi, gente. Meu nome é Gabriela e eu ainda não sei o que falar sobre 2021. Olá, pessoas. Aqui é Paulo Zanella e vamos torcer para esse ano ser pelo menos 10% menos pior que 2020. E está começando o Papo de Calçada. Então, pessoal, vamos aí fazer as nossas já tradicionais resoluções de ano novo. Papo de Calçada há 3 temporadas inicia falando sobre o que nós esperamos para esse ano novo. Desde 2019, foi assim 2020, agora iniciando a nova temporada de 2021. Esperamos que vocês tenham gostado do especial Gavetão. Lembrando também que com o ano novo nós estamos de casa nova. O Papo de Calçada está no portal Bookstime Brasil. Então, para acessar a nossa nova página, você acessa bookstimebrasil.com.br/papocalcada. E lá no portal Bookstime Brasil também você confere outros podcasts. Tem a galera que escreve lá também. Tem streaming lá na Twitch. Então, acompanhe os perfis também do portal Bookstime Brasil e da galera que produz o conteúdo lá. Lembrando que as redes sociais continuam as mesmas, os feeds também continuam os mesmos, apesar de a gente estar passando por algumas mudanças de servidor, mas qualquer coisinha aciona a gente nas redes sociais, @papocalçada. E para começar essa nova temporada do Papo de Calçada, eu já pergunto aí para os nossos colegas de bancada, quais que são as resoluções de ano novo deles, se eles fizeram alguma promessa, se eles têm algum objetivo a alcançar em 2021? Eu não fiz muitas promessas, eu não sei como é que o público sabe ou não, mas eu sou universitário, então a minha promessa é acabar a faculdade, cara. Eu não posso fazer muitas promessas e muito planejamento, principalmente financeiro, nesse ano. Então eu espero ter um ano melhor do que o ano passado, com as notas, principalmente, e com as matérias, com a faculdade. Mas eu acho que vai ser melhor tá aí para voltar já às aulas presenciais. E acho que vou ter um ano melhor na faculdade. E, não sei, as únicas coisas que eu consigo pensar, eu acho que eu não acabo ficando no mesmo barco, porque eu só consigo pensar nos planos da faculdade e tentar entrar no mestrado, que eu não consegui ano passado por causa do Covid. Aí não sei se eu vou conseguir esse ano. Você não tem um mestrado já? É. Quer fazer outro? Ah, exato. Quem pode, pode, né? Tá certo. Eu também não fiz. A única coisa que é o pensamento que eu tô é pra que esse ano seja um pouco melhor do que o ano passado. O Paulo falou aí em 10%, sei lá, pelo menos 30%, né? 10%. Se 2021 for 90% de 2020, eu acho que ainda vai ser muito ruim. Espera aí que seja pelo menos 60, 70% de 2020. Eu não tô podendo reclamar muito, particularmente, profissionalmente, assim. Lógico, a gente teve muitas perdas de amigos, pessoas da família em 2020, e espero não perder mais pessoas, mas a gente acaba tendo que seguir e acaba olhando também pelo lado bom, pelo que deu certo e é o que acaba ficando também. E eu espero isso, espero continuar, sei lá, eu espero que o dólar abaixe um pouco, que o presidente morra. Pra quê, velho? Sei, que é que os filhos dele sejam presos, alguma coisa assim já tá bom, já alivia a gente um pouco, né? A gente também não espera milagre, eu sei que milagres não acontecem, a gente faz piada aqui também pra relaxar um pouco. Mas eu acho que é isso, assim. Eu não sei o panorama do... A galera mais política do Papo de Calçada não veio hoje, né? Então eles que têm aqueles panorama ali do que pode vir a acontecer, do que não pode. Eu fico mais na esperança de não ser tão ruim, sabe? Eu sei que é difícil não ser tão ruim com a situação que nós estamos vivendo. 2021 vai ser um ano longo ainda, mas vamos que vamos, né? Não, a galera ainda tá muito... Não, eu achei que... Eu não sei, também pode ser minha bolha do Facebook, né, que vê muito comentário político, muito post político merda, né, sem embasamento nenhum, só uma espetada ou algo, ou alguma falácia é, da ignorância, né? Agora estão tudo bravo, bravos e brigando com a China por causa da vacina, né? Então, já em 2021, essa vai ser a treta agora, a mais do que ano passado, a polarização e a politicagem em cima de uma vacina, né? Eu quero ver comentários de gente que não vai se vacinar, gente que não vai se vacinar mesmo e vai ser proibida de entrar em lugares, porque é isso que vai acontecer, né? Nenhuma loja ou companhia aérea ou sei lá, de viagem ou qualquer outro tipo de shopping, por exemplo, não vai, por exemplo, vão pedir a carteirinha se caso pessoas sejam vacinadas, né? Pra você frequentar o local. E pessoas, eu acho que não vão poder entrar daí, né? Vai ser bem louco isso. É, e vai causar muita polêmica isso, né? Eu espero que a vacina chegue até o meio do ano, pelo menos, até porque nós temos um encontro marcado, né? Tá marcado na nossa agenda pro meio do ano, encontro do Papo de Calçada, e até por isso também nós esperamos a vacina o quanto antes. Mas eu acredito que quando chegar a gente vai esbarrar nessas coisas, porque o brasileiro, ele coloca, sei lá, teve gente que saiu com calcinha, com cueca na cara, falando que era máscara, sabe? Só pra provocar. Então, quando essas pessoas chegarem em locais que elas forem barradas de entrar, principalmente essa galera metida a rica, né? Que a gente sabe que são as piores pessoas, assim, que acha que tem algum tipo de poder. Elas chegarem, sei lá, numa rodoviária, num aeroporto para viajar e foi barrada, ou num prédio público. Eu acredito que lojas, não vai ter muito essa questão, porque a pessoa precisa vender, né? Então, ela não vai barrar um cliente, assim, um supermercado, uma loja varejista, até mesmo um banco, eu acho complicado, mas acaba que eu acho que prédios públicos, viagens, principalmente viagens, hotéis, né? As pessoas vão acabar sendo barradas, porque é a questão de segurança de toda uma galera que tá ali também. E, né? E também, pô, se vai ter a vacina de graça que todo mundo pode tomar, não tem por que a pessoa se recusar a tomar, né? O idiota do presidente tá aí fazendo gracinha e tentando barrar as coisas de todo jeito, então eu acredito que ele também não vai fazer nenhuma força para apoiar a população a votar. A votar, a vacinar. Votar, ele quer que vote nele, bastante. Não vai fazer, né, aquele apelo ali pra galera ir lá vacinar, então vai ter muita gente resguardada nisso, né? De, tipo assim, o governo não tá obrigando, ninguém é obrigado. E vai ter muita babaquice, eu acredito. Ainda a gente vai ver muita gente, sei lá, querendo humilhar funcionários que só vão estar ali fazendo serviço, né, e vão ser humilhados. Infelizmente, a gente sabe que existe esse tipo de pessoa, mas, né, é sempre aquela coisa, né, vamos esperar a vacina. Eu acredito que se a vacina chegar, já tá chegando, né, se a gente conseguir ser vacinado, pelo menos eu, depois de vacinado, minha família depois de vacinado, eu vou começar a ficar mais tranquilo, sabe, porque aí se o filho da puta lá não quiser vacinar, o problema é dele. Ah, mas tem a questão de a vacina precisa de uma porcentagem da galera vacinada, né, tá ligado? Mas eu acho que isso acontece, eu acho que até um pouco dessa galera, que eu acho que não é muita, que é contra, eles não vão se vacinar, muitos vão se vacinar escondido, tá ligado? Só manter a bravata e vão se vacinar, tá ligado? Porque tu não vai conseguir entrar em nenhum outro país sem a comprovação da vacina, tá ligado? E esses mais radical, essa galera que provavelmente vai ser hipócrita depois, são os que têm condição de, muitos, né, condições de viajar e não vão poder, tá ligado, se não terem a vacina. Sim, sim, na hora que o próprio presidente, ele vai ser vacinado. Ele é obrigado, porque ele tem que viajar, né? Não, nem só por isso, porque é uma questão de segurança pública. Sim, ele não pode... Não. O presidente, ele tem um determinado protocolo a seguir, que ele não pode correr risco de pegar Covid, né, ou de pegar uma doença. Então, se tem ali uma vacina, ele tem que tomar. Não é uma questão da pessoa Jair Bolsonaro, é uma questão do presidente da República do Brasil. O cargo que ele ocupa, né? Ele não vai ser obrigado a vacinar porque ele é o Jair. Ele vai ser obrigado a vacinar porque ele é o presidente. E como qualquer outro presidente no mundo, o chefe de Estado, já vai tá tomando ser obrigado. Vai ser obrigado a tomar. E isso que é mais louco, né? O pessoal falando dessa vacina chinesa e tal. Ah, vamos testar nos políticos primeiro, pra depois testar na população, né? Mas é óbvio que os políticos vão ser os primeiros a tomar. Questão, eles têm mais oportunidade e estão na frente da fila porque são políticos, né? E a questão é que, por serem autoridade, eles também são obrigados a tomar primeiro. Eu não sei qual capital foi, se foi no Rio, São Paulo, Belo Horizonte. Eu sei que foi em alguma capital. Os promotores entraram no Ministério Público, né, numa ação judicial para serem incluídos na lista de prioridade, né, que vai ter uma lista de prioridade também das pessoas, sei lá, que médicos, enfermeiros, pessoal da saúde, idosos e tal, né, para tomar. E eles tentaram. Então, assim, se o pessoal que é promotor, sabe, promotor, que tem influência do Estado, são pessoas até que às vezes têm conhecimento de que se funciona ou não funciona, porque a informação a gente sabe que chega. Se eles estão querendo entrar na fila de prioridade, é porque a vacina deve funcionar, entendeu? Então, se eles querem, é porque o negócio funciona. Então, não tem essa assim de, não vou tomar porque a vacina não funciona, sabe? Já tem casos, eu acho que eu vi, aí eu também não vi de fonte segura, mas eu vi em rede social de que nos Estados Unidos, na época, na semana passada, eu acho que tinha sido vacinados a 1 milhão e 900 mil, uma coisa assim, não sei, 100 mil, e não tinha dado nenhuma morte por causa da vacina. Teve lá uma porcentagem de efeito colateral, né, da pessoa ter uma reação à vacina, mas nada que levou a óbito, né? As pessoas foram tratadas e continuaram bem. Então, é isso, sabe? É isso, as pessoas vão acabar tomando a vacina. Mesmo que vire jacaré, como diz o nosso querido presidente. O problema é esse, né? Que a gente tá num governo que é um circo, né? Então, a todo momento, o governo fica jogando fumaça, né, cortina de fumaça e querendo fazer barulho, fazer bagunça na ideia da população, né? E infelizmente a gente sabe, a gente que é do interior, né, a Gabriela é da capital, mas eu, Paulo, a gente do interior, a gente sabe como é que funciona a cabeça do pessoal do interior, né? Tem muita gente que só ouve a notícia por um canal, ou nem ouve por um canal, fica sabendo que fulano falou, sabe? E isso vai criando, é tipo um telefone sem fio, a notícia já chega lá na frente totalmente conturbada. O Brasil é de maioria de interior, né? Tem muita cidade de interior, as capitais são populosas, mas a grande parte da população é de interior. Tem capitais que são praticamente cidades de interior no norte, tem capital que tem menos população ou população igual da minha cidade, que é interior. Então a gente sabe que as coisas não são assim tão fáceis, a informação não chega. A gente tem um governo tão banana, vamos dizer assim, um governo tão trapalhão, é complicado, né? Porque aí a informação que já chega conturbada já vai sair conturbada e vai chegar o quê? Não vai chegar nada, né? Vai chegar bagunça. Então podemos dizer que uma das principais expectativas para o ano 2021 é a vacina, né, para a Covid-19. Alguma outra, Guilherme? Uma outra expectativa que você queira relatar para nós? Ah, eu sou grande fã de esporte, né? E eu tava muito esperando essa Olimpíada aí, que ia vir em 2020 e tá adiada para 2021. Eu adoro esses eventos, esses grandes eventos de esporte, a Olimpíada, a Copa do Mundo de Futebol, a própria Copa do Mundo de Rugby também eu gosto de assistir, que é um evento muito grande. Olimpíadas de Inverno, às vezes eu assisto. Então eu tô com expectativa, vamos ver, né? Mas tudo depende, né? Tudo depende da questão do Covid. Eu acho que se a vacina chegar, todo o resto vai se desenrolar. Eu tô com expectativa do meu time subir pra primeira divisão no ano que vem, né? No porque ano a gente que ficou. Vem? Porque a gente ficou na segunda divisão de novo, então se pelo menos isso der certo, eu acho que já vai ser uma alegria, assim, porque eu não aguento mais esse sofrimento. E você, Gabriel? Além dessas coisas acadêmicas que eu falei, eu acho que uma coisa que eu quero muito que eu coloque como prioridade pra esse 2021 é me tornar uma pessoa mais saudável. Tamo junto. Não sei como ainda, eu não pensei em o que que eu vou fazer, como eu vou fazer, o que que eu vou mudar. A só gente comeu o, hambúrguer. A meta é ser mais saudável. Não tô começando bem, mas tô bebendo mais água. É uma boa ser mais saudável, é importante. Mas tem muita coisa. Esse ano foi conturbado pra caralho. Esse ano, ano passado, né, por causa das eleições municipais, eu tava muito envolvido. Esse ano, graças a entidade divina de qualquer um de vocês aí, não tem eleição, então. Tô mais de boa, espero, né? Que esteja mais de boa, consiga fazer as coisas mais certo. Talvez sobre até um tempo pra frequentar uma academia ou, sei lá, correr atuando lá em volta do lago municipal. Uma boa expectativa para 2020. Ah, mas começar a fazer uma... Sabe uma coisa que eu comecei a fazer esse ano de 2020? Que, querendo ou não, acaba ajudando, é fazer as coisas a pé. Tipo assim, eu tenho que resolver alguma coisa no centro da cidade, ou ir por trabalho, que eu trabalho, eu tenho que atender aqui perto da minha casa, dá uns 20 minutos, 15 minutos de caminhada pra ir, né, e 15 pra voltar, eu vou a pé, sabe? Porque antes eu ia de bicicleta. Bicicleta é um exercício, mas não é aquele exercício igual você andar a pé. Então ir, se deslocar a pé pros lugares, já é um bom começo. Vou pegar um ônibus, um Uber, ah, dá pra eu ir a pé? Vou a pé. É mais longe, sei lá, vai de bicicleta. Ou até mesmo criar o hábito, né, que tudo é hábito. A gente tava falando antes de começar sobre leitura, tem gente que lê não sei quantas páginas por dia e não sei o quê. Isso tudo é hábito. Né? Eu, por exemplo, tenho o hábito de assistir série. Eu assisto, sei lá, pelo menos uns 10 episódios de série por dia. No final de semana, assisto até mais. Sabe? É hábito. Você chega em casa, liga a televisão, vai fazer umas coisas aqui, outra ali, e você tá ali vendo a série. É uma dica, assim, que eu dou. Eu também preciso melhorar muito essa questão de fazer exercício físico. 2020 foi até melhor pra mim do que os anos anteriores, eu comecei a fazer mais, mas tem que melhorar muito mais. Às vezes bate aquela preguiça, né? E é foda, assim, a alimentação também. Chega o final de semana, a gente sempre come uma coisa mais que faz mal, coisa mais gordurosa, ou açúcar. Vamos lutando aí. É impressionante quanto andar é difícil, né? Se você não anda mais. Andar 100 metros é foda, né, cara? Uma subidinha, eu já tô morto em cima da subida. Como é que pode? Quando eu trabalhava em mercado em 2015, aí era correria, o dia inteiro correria. E eu não cansava, cara. E eu fumava e bebia bem mais do que eu bebo e fumo hoje, tá ligado? A Gabriela tá aqui, cara. Eu acho que a gente tá fumando... Se parar, eu tô fumando uns 2 cigarros por dia, tá ligado? Então... Parar de fumar é um bom começo também pra uma saúde melhor, né? Não, e eu tô indo nesse caminho, tá ligado? E não dá muito uma vontade, assim, claro que esses dois ainda é cigarro, tá ligado? Mas já tá bem melhor do que fumar um maço, tá ligado? e esses exercícios, cara, substituir por exercício, né? Que um vício é foda, né? Você tem que substituir por outro, né? Tirar ele é difícil. Uma expectativa para o ano vindouro, que já está aqui de 2021. Outra parada, cara, que eu tô com vontade, a gente já tá com esse podcast há um tempão, né? Eu quero começar o meu programa de entrevista aqui na minha cidade, né? O Bruno já fala bastante tempo para fazer, o Guilherme também dá essas dicas. E eu tô querendo começar esse ano, cara, se tudo der certo. Fazer no YouTube? É, no YouTube ou no Facebook. Aqui a galera é mais Facebook ainda, tá ligado? É bem mulher antiga. Mas o negócio é tipo, mais sério, tá ligado? Agora eu tenho um contato com um monte de gente agora, né? Eu acho que eu consigo fazer uma por semana bem legal. Aí já começa a campanha pra 2024, né, vereador aí. Já vai ficar... É porque esse pessoal que fica entrevistando, daqui a pouco já viram... Sei lá, mano. Leva muita paulada disso aí, vereador, aqui. Os caras vai fundo na tua história, tu começa a incomodar. Política é foda. É, cara, uma coisa, você falando aí em questão de produção, né? Uma coisa, eu tô meio que no caminho inverso. Em 2021 eu tô querendo fazer menos coisa. Em 2020 eu participei muito, assim, fazendo vários projetos ao mesmo tempo. E a gente começou o Chulé na Teta, eu já participava de uns outros dois podcasts, três podcasts, e eu tô meio que na contramão disso pra eu ter mais tempo, sabe? E eu pra eu fazer o meu, sabe? Porque eu comecei a fazer o meu no finalzinho do ano, o Casa de Bambi, eu tô curtindo, assim, de fazer uma coisinha ou outra, que dá pra eu fazer no meu formato, na hora que eu quiser. Eu até tenho programa editado aqui, prontinho pra lançar, só que eu tô com preguiça de subir o episódio. Mas quantos episódios faz por semana, cara? Eu vejo postagem e de repente tem um episódio, de repente tem outro episódio. Pois é. Aí, tipo assim, chega, bate uma semana ali, que assim, pô, não tô com saco nem pra subir o episódio. O episódio tá pronto, eu editei esses dias dois. Mas eu tô mais nessa, sabe? Tipo assim, fazer as coisas quando dá vontade. Porque a gente acaba entrando nessa questão de periodicidade, né? E você assume um compromisso. E o Papo de Calçada já é um compromisso que tem muita gente que espera o podcast. E aí eu tô, né, combinando com o Paulo, combino com o Michael, vamos fazer isso e tal, que acaba aliviando, né, a carga de ficar numa pessoa só. E aí eu tenho mais tempo de fazer outras coisas. Então eu tô mais nessa. Assim, eu quero fazer coisas que me dão mais prazer e menos compromisso. E aí é mais por isso também, mas é uma coisa muito pessoal, assim, não é que eu não gosto de fazer nem nada, eu só quero fazer coisas diferentes, sabe? Eu acho que essa é uma resolução. Mas a novela é um negócio diferente? É, novela, entendeu? Tipo, eu tô tendo... A gente tá conversando com o Gabriel, até falar pro pessoal aqui, que a gente vai encerrar o Chamas Eternas do Fogo da Paixão esse ano. A gente encerra ela, não sei se no meio do ano ou no final do ano, mas esse ano ela encerra. E a gente já tá pensando na nova novela. Sabe? Já tem a temática, já tem o nome, mas já estamos começando a pensar na nova novela. Esse negócio de fazer novela é muito legal, cara. Muito, eu tô curtindo muito, acho que vocês também, né? Sim, sim, pra caralho. E é mais legal é ver a repercussão, né? Sim, como as pessoas reagem, né, com cada lançamento de episódio da novela. Porque é outra coisa, é muito diferente de gravar um podcast. É o processo de escrever. É o processo de cada um fazer um personagem, que aí cada um tem que imaginar como vai ser o seu personagem, fazer. Tem um pouco de direção, tem o processo da edição, que é bem legal, porque você, né, pensar ali na ambientação não é nada profissional, tem gente que faz muito melhor, mas a gente tem um cuidadozinho ali pequeno para colocar uma musiquinha de fundo que dá um clima, colocar um efeitozinho ali. Então é todo um processo diferente. Custoso, que a gente lança, sei lá, de 2 em 2 meses, porque leva 2 meses pra fazer um episódio mesmo. Não é uma coisa rápida de fazer, porque tem que pensar a história, maturar, escrever e depois gravar e tudo mais. Mas é muito gostoso, cara, é muito gratificante. Eu tô vendo que o pessoal tá curtindo fazer, o pessoal tá curtindo ouvir. Tem gente que nem ouve o podcast, mas ouve a novela, a minha sogra mesmo. Toda vez que eu faço episódio novo, eu tenho que mandar pra ela, que ela tá acompanhando a novela e ela nem sabe o que é podcast. Não, aí a Mariana não, manda pra ela no WhatsApp e ela escuta lá, sabe? Aí ela sempre tá cobrando, e aí, vai sair quando? Episódio novo? Isso aqui é bem legal, assim, porque então a gente vê, né, que tá ficando legal e tá ficando legal de fazer, né? Eu acho que é uma coisa, eu mesmo... Não me lembro de ver um podcast fazendo uma história seriada, assim, de continuação. É, e a novela, acho que surgiu como algo diferente, né? Sim, foi muito da hora. Todo o trabalho, todo o processo, descobrimos escritores super... escritores não, autores, né? Que detonariam o Manuel Carlos de boa. Reviravoltas impressionantes, né? Reviravoltas dignas de novelas mexicanas, né? Do Silvio Santos. Tem esperança de crescimento esse ano ou não, Guilherme? Crescimento do podcast? Do podcast. Ah, cara. Nossa, não, nós vamos crescer pra caralho. Esperança é a última que morre, né? Como é que tem uma frase que diz que a esperança é o último mal que saiu da Arca da Aliança? Da Caixa, né? De Pandora. Da Caixa de Pandora. Ah, isso aí é a Gabriela que entende dessas coisas. Pois eu estava aqui fazendo uma cara de quê? Sim, a esperança é um mal também. Ela é a última que saiu. Isso eu sabia, mas eu não sabia, não conhecia essa frase não, que é a última que saiu da Caixa de Pandora. Eu estava aqui? Onde? É, quando? A frase eu também não conhecia não, eu fui pelo contexto. Na hora que ele falou Arca de Noé, aí eu imaginei, deve ser Caixa de Pandora. É, Arca da Aliança. Ah, isso aí é Indiana Jones. É que é a mesma caixa de Pandora, eu acho. É, eu sei porque eu joguei God of War, aí lá você tem que achar a caixa de Pandora. E a gente tá nessa, né? Com a esperança ainda. Mas agora estamos com novos ares, né? Junto com o pessoal do Bookstime Brasil. E a gente vai tentar dar uma crescidinha esse ano com a participação deles, né? Nosso grupo, né? Todos juntos. É, todo mundo junto, né? Não só a gente crescer, mas eles também, né? É, a gente, acredito, tenha audiências diferentes, então a gente leva a audiência nossa pra lá, eles trazem a audiência deles pra cá, e é isso aí, todo mundo cresce junto. É, assim, a gente sempre espera, né, cara? Mas é aquela coisa, eu não sei se é o mesmo sentimento de vocês, mas eu já faço papo de calçada não pelo reconhecimento, mas pelo papo mesmo, porque eu gosto de bater papo com a galera, sabe? E pra mim é um encontro de amigos uma vez por semana. Então eu já passei daquela de querer falar assim, esse podcast tem que virar, tem que ficar famoso e tal, pra ser uma parada assim, que é um resultado de um... Ah, eu tô no Papo de Calçada só pela grana que eu ganho. Se fosse pra grana, não tava mais. A grana que ele ganha sendo Ricardo Antônio. Exatamente. A grana é tão grande que não dá nem pra trocar a mangueira do bujão de gás. De novo com essa história? Tá louco? Falando nisso, trocou? Então vamos deixar morrer? Não, pô, não trocou. Até hoje? 2021. Até meu hoje. Deus, pô, mas pelo menos. Ó, quantos meses? Março. Março dá 9 meses, né? Isso. Com a mangueira. Com o mesmo gás. O mesmo botijão de gás. Sem trocar. Precisa ver como uma pessoa cozinha bastante. Tá funcionando, não tá vazando gás. Caralho, o cara. Pra você ver, o cara, ele fala que é da ciência, ele fala que é não sei o que lá, discípulo de Carl Sagan, e pá. Mas na hora que a ciência tem que valer, o cara não. O cara tem o quê? Tem fé. Tem fé que não vai dar errado. Tá vendo como é que a gente pega no pulão? Eu até tava olhando aqui, você falou em ciência, Guilherme. O que os astros preveem para o ano de 2021, vamos, né? Vamos lá. O que os astros... Esse é um papo de chulé na teta, né? Mas vamos trazer um pouquinho aqui pro papo de calçada, porque nós também é ciência, né? Você tá falando que quem acredita nos astros é maluco? Não, capaz! Como é que escreve 2021, peraí? Não, foi o número, mais fácil. 2020. Tá? No portal Terra, né? Que é um portal... Uma fonte confiável. Uma fonte muito confiável aqui. Ele fala que 2020 está acabando, claro, já acabou, na verdade. É um ano de aquário, 2021. As previsões de 2021 mostram que o signo de aquário será o destaque no novo ano, por onde Júpiter e Saturno transitarão. É, a gente viu, né? Júpiter a conjunção do Júpiter e Saturno. Esse é um marco astrológico, porque ocorre a cada 20 anos. Ó, já tá errado, mas vamos lá. Tivemos a prévia de 2021, quando Saturno esteve no aquário, 22, tá, não sei o que, folia, astrologia, um ano, aquário, além de ser um ano, é bom você saber que 2021 também é um ano uraniano. Isso porque Saturno e aquário vão estar... Tá, vamos pra frente. Leque, 10 coisas boas de um ano de aquário, ó, pra você saber. É um período ótimo para grandes eventos em grupo e debates. Como o nosso encontro. Vai acabar a pandemia, né? Aí, ó. Já os temos astros, uma... Os astros estão colaborando. Já temos uma previsão aqui, ó. Uma enorme força para movimentos e causas sociais, como campanhas antirracistas. Parece que foi 2021, pô. Feministas, LGBT e tal, ambientalistas, indígenas e outros. Então o Bolsonaro vai sair do governo. Vai sair. Ah, o 3. Surgimento e fortalecimento de novos tipos de grupos e comportamentos sociais, em especial os estilos mais alternativos. Por quê? Volta do mundo hippie. Ó, oh, imaginou a gente viver um novo movimento hippie, a gente que não teve oportunidade de presenciar isso nos anos 60? Não, é muito bicho grilo, não. Ah, mas nem hippie, não. Não. Quarto, ampla modernização com o surgimento de novas tendências, sistemas e tecnologias. Olha, do Guilherme aí, ó. Desenvolvimento tecnológico e possibilidade de novas redes sociais e aplicativos. Ai, não, mais redes sociais. Mais um substituto pro TikTok? Acho que o TikTok não pegou, né? Não é muita. Ou pegou, será? Pegou, o TikTok. Oh, pegou. Você que é contra o TikTok. Ah, não é que eu sou contra, não. Inclusive, tem a musiquinha lá do TikTok lá que tocou todas as propagandas do YouTube tocar aquela porra daquela música do TikTok. Pois eu digo pra vocês que em 2021 teremos vídeo do Paulo no TikTok. Ah, olha só, uma promessa aí pra 2021 vindo da Gabriela Domingues. Um destaque pra redes sociais, cursos online e toda a forma de conexão conexão de pessoas, seja presencial ou à distância. Afinal, Aquário é o signo do grupo. Olha só. Esse aí até eu sei, né? Porque tá todo mundo investindo no EAD. Sim. É lógico que isso aí vai fazer sucesso no ano. Eu aprendi o que é EAD em 2020, né? Ensina a distância de aprender. Mas vamos que vamos, né? Tá maneiro. pode haver um aumento... 6 aqui, ó, já quase chegando no 10, pessoal. Pode haver um aumento do interesse em socializar, conhecer pessoas e interagir. Porque, né, distanciamento social... Boa, boa. É, 2020 ninguém socializa... Não, ninguém não. Boa parte da população. Maia, né? Neymar. Talvez uns 30% da população não socializou. Então, a galera vai estar na febre aí de socializar. Né? Mais consciências... o 7 aqui, ó. Mais consciências serão atingidas pela ideia da liberdade e mudança. O que vocês acham? Falta liberdade e mudança nesse mundo? Eu acho que as pessoas vão querer mudar de vida depois de 2020, né? Eu acho que esse astrólogo aí tá querendo que o Bolsonaro saia, viu? Tá falando muito de mudança, LGBT. Aqui no 8 diz que muitos movimentos interessantes para jovens, vindo de lideranças jovens. Talvez um novo MBL aí, ou um Catraca Livre mais renovado, talvez. Um sinal do pessoal de São Paulo que quer o Boulos. Maior espaço para desejo de falar, manifestar. Maior espaço para desejo de falar, se manifestar? Isso é impossível. Acho que já tá de boa já. E as pessoas tinham que falar menos, né? Não vai ser um ano parado, e sim, o seu número 10 estímulo, novidade e movimentos. Então, essas são as previsões para o ano de 2021. De 2021. Né? Alto grau de impaciência, tolerância e agitação. Daí os desafios aqui só falam a mesma coisa das coisas boas, só que é o contrário. Né? Então, se você quiser ir lá no Previsões para 2021, no portal Terra, você vai ter um conhecimento mais aprofundado das questões de 2020. Porque é 2020. É um ano de aquário, Ano de aquário, então a gente tem que ficar ligado que... Mudanças, grupos, como se um de nós três da bancada ligasse pra sinos, né? Mas tudo bem. Não ligamos. Ligamos? Ciência é importante, a gente tem que lembrar. Não ligamos. Pô, cara, que ligar. Não ligamos. Ah, mas o Paulo aí é ligado ao negócio de astro aí, ó. Poeira das estrelas, deve curtir um signo aí. Mas, cara, eu acho que essas previsões aí são meio óbvias, né? Assim que liberar a galera sair de casa, acho que aí vai ser o inferno na terra mesmo. Eu farei questão de ir em todos os eventos que tiver na minha cidade, evento público. Eu vou fazer questão de ir em todos os shows de sertanejo, se tiver um pagode, melhor ainda. Sei lá o que tu tiver, vai pra Esbórnia, eu vou mesmo, vai. Vou viajar, vou fazer o caralho a quatro, porque não aguento mais. Eu passei um ano dentro de casa, tô mal um ano aí, só saio pra trabalhar e pra ir no supermercado. Não aguento mais, eu tô doido pra ir pra festa, pra dançar, pra beber, pra chegar em casa moído no outro dia de ressaca. É isso aí que eu tô querendo mesmo. Eu sumi um pouco de internet, que eu não tô aguentando mais internet. Nossa, eu falei que ia sumir esse final de semana, né? E não sumiu. Não consegui. Eu tenho que fazer isso um dia, um final de semana. Não, cara, tem que ser, velho, a gente tem que desapegar, sabe? Eu acho que a gente tem que aprender com a internet sabe, desligar o celular, velho, largar o celular em casa e viver a vida, desligar o 3G. Eu acho que uma resolução que a gente pode colocar é de tentar ficar menos na internet esse ano, 2021. Mas a gente tem que fazer em dias diferentes, porque como é que a gente vai cobrar um outro, né? Se nós tudo marca pra sair no mesmo final de semana da internet, como é que a gente vai saber o que tava ou não? Não, mas é uma coisa pessoal, é uma coisa... É transcender, sabe? Já começou o movimento hippie aqui, ó. Alguém não... uma coisa que a gente tem que considerar também é que em 2021 nós estamos entrando na segunda década do século 21, né? Sim. Olha só, 21 de... Ah, gato, filha da puta! Não, que isso? Olha só. Desculpa, Guilherme. Meu Deus, o que aconteceu aí? Me mordeu, porra de burro. Vamos lá, desculpa. Não, mas o que eu digo é o seguinte, nós estamos entrando nessa segunda década do século e com isso eu acho que a gente já está entrando numa nova geração. As coisas vão mudar muito, É a galerinha aí que tá crescendo nessa década já não tem mais nenhuma ligação com o século passado, não, por exemplo. Nem saca, eu acho, cara. Eu acho que isso... Anos 90 já é os anos 90 hoje é os nossos anos 50, os nossos anos 60. A gente nem faz ideia do que é. A gente achava que tudo era preto e branco naquela época. Sim, a lembrança que a gente tem é que tudo era preto e branco, a imaginação, né? Então eu acho que essa década é o início daquela... É o final da linha divisória, sabe? A partir daqui nós estamos realmente num novo século, que as coisas aí vai, né? Com a sua, ainda mais que a gente teve uma crise muito grande em 2020, que vai perdurar um pouquinho mais. Então isso ajuda a marcar também, né? Aquele ponto na história ali, aquela linha na história que todo mundo vai falar que aconteceu e tal. Então, a gente tá vivendo essa parte da história, né? Essa mudança de século, a gente tá nesse período. É questão de tecnologia que vocês falaram aí. Eu, particularmente, não acredito que a tecnologia vai mudar muito. Eu acho que nós estamos num ponto da tecnologia que ela vai estabilizar, né? Você pode ver os lançamentos, estão, sei lá, investindo em design, investindo em aplicativos novos, investindo em... modelos, em câmeras um pouco diferente e tal, mas aquele bruto da tecnologia, o avanço na memória, o avanço no processamento, isso já não tá tão forte assim mais. Já tá se estabilizando e mantendo constante, né? Cresce muito mais devagar, até porque nós temos uma limitação física. Não, cara, só que também, claro, sim, os transistores já estão chegando no mínimo possível, né? De tamanho. É, mas, tipo, foi a mudança da válvula pro transistor, né? Isso não pode acontecer de novo, será? Mas, tipo, cara, 2006, o lançamento do iPhone, tipo, foi disruptivo pra caralho, né? Então, pode haver? Lógico que pode. O pessoal tá investindo aí em nanotecnologia. Mas eu não acredito que essa descoberta... Isso é uma perspectiva minha, tá? Eu tô tirando do meu cu, assim. Eu não tenho embasamento científico nenhum. Eu tô falando que eu tô vendo. Que eu paro, penso, reflito sobre isso todo dia. Eu trabalho com isso, então a gente vai observando. Mas isso é observação minha. Vem me cobrar de onde que eu tô tirando isso, que eu tô tirando do meu cu isso. O que a gente vê, assim, que existem esses avanços, como houve lá dos anos 2000 até 2015, 18 no máximo ali. Eu falo isso, mano, porque no ano de 2013, pra você conseguir acessar o Facebook pro celular, dava uma maior trabalheira, tá ligado? Então, só que aí o que acontece? O que que a gente tá... É por isso que eu tô falando até 2018, mais ou menos, 2015, 2018. De 2018 pra cá, o que que mudou drasticamente? Nada. A gente meio que cansou também, né? Não é que cansou. As marcas... Aí você entende mais do que eu. As marcas, elas não cansam. Quanto mais novidade, melhor. Se elas não estão lançando, não é porque elas cansaram. É porque não tem o que lançar mais. Então, a gente vai chegando num momento em que a tecnologia se esgota. Eu acho assim... Aí, mais uma vez, eu acho... Daqui 20 anos, ou antes disso também, mas alguém vai ter que descobrir algo novo. Um elemento químico, um caralho a quatro lá, que vai fazer assim, ó, pega isso tudo aqui, agora a gente vai dar outro passo. Os prêmios Nobel estão muito específicos, né? Tipo assim, mudou, fizeram o PS5. Cara, o PS5 não é muito diferente do PS4. Não, só tem memória maior. Não é o salto do PS2 pro PS3, nem de longe. Olha pra você ver quando o PS2 foi lançado, quando o PS3 foi lançado. Aí veio o PS4, melhorou bastante do PS3 pro PS4. Do PS4 pro PS5 não mudou muita coisa, não. Deu falar assim, mudou o processamento, sei o que. Ó, o PS2 era CD e DVD. O PS3 já veio Blu-ray. O PS4 já não precisava do Blu-ray mais. Meu, agora também não precisa. Porque você já tinha disponibilidade da nuvem, não sei o que, que a internet já tava melhor. Né? Agora não mudou muita coisa, não. A galera tá investindo em jogo, mas vai chegar uma hora que vai crashar. Entendeu? Que não vai dar conta. 2077 tá mostrando aí aqui precisa trabalhar muito mais para lançar uma coisa com uma qualidade muito melhor. Sabe? Esse salto já não tá tão rápido assim. Vão ter melhoras, mas essas melhoras vão demorar mais tempo para acontecer. É que os bugs dos videogames de antes eram superados pela revolução da tecnologia que causava, né? Você não ligava porque era, um GTA V era coisa de louco, né? Uhum. O mundo daquele tamanho e, tipo, era... Nossa, é quase real, tá ligado? Todas as possibilidades que você tem no GTA V, o, né? FIFA mesmo, não muda nada do FIFA antigo. Do FIFA do ano pro outro, tá ligado? É só pra vender mais personagem, mais pack, mais coisa. Mas é justamente isso que eu tô falando. A tecnologia em si não muda. O que muda é o design, o que muda é a forma de fazer... Que muda é a disposição das coisas. E isso te dá uma ilusão de que tá melhorando. Mas não tá. Isso é jogo de marketing. É você pegar uma coisa, fazer um pouco diferente, sabe? Copia, mas faz diferente. Sabe aquele lance que a gente aprende na faculdade? Uhum. Copia, mas faz diferente. O cara copia, parece diferente, mas não é. Não, eu tenho uma pergunta pra vocês. Bah, ah, me deu medo. Tem alguma coisa que vocês prometem todos os anos, assim, sempre, desde sempre, que vocês vão continuar prometendo para 2021? Então, todo a noite de 31 de dezembro, na verdade, amanhã de 1º de janeiro, eu prometia nunca mais beber na vida. Mas esse ano, como foi bem de boa, eu não prometi nada. Cara, é sempre... É porque gordo, a vida do gordo é emagrecer, né? Assim, a gente tá... A nossa motivação de vida é emagrecer. Então, todo ano eu prometo que eu vou emagrecer, né, pra ter aquela coisa ali. Mas, sei lá, cara, eu já tenho, desde que eu formei na faculdade, eu tô sempre com a expectativa, com a ideia de melhorar, né, profissionalmente. Não que eu ligue muito, assim, faça, ah, eu tenho que ser isso, aquilo, não. Mas, consequentemente, eu tendo uma vida profissional melhor... Eu acabo dando uma vida melhor para minha família, né? Então, isso é mais meu foco. É dar conforto para minha família. É estar bem. Então, esse é sempre meu foco, assim. Tentar melhorar, tentar fazer o meu trabalho melhor. Tentar conseguir mais coisas. Ao mesmo tempo de viver também, né? E esse ano tá assim. Eu tô com uma perspectiva legal... acho que vão surgir coisas boas como surgiram ano passado e eu espero ou pelo menos manter, né, porque a gente sabe também que o Brasil do jeito que tá, você manter da forma que você tá, se você tá com uma certa segurança, se você consegue manter, já tá bom, porque tem muita gente que não tá conseguindo nem isso, mas eu sei lá, né, a gente espera isso, poder ter a família bem, né? Ter todo mundo que tá em volta da gente bem, que aí a gente fica mais tranquilo também. E, no caso, a única coisa que eu prometo todos os anos, que eu continuo, vou prometendo a cada ano que passa, é ler mais livros do que eu li no ano passado. É a única coisa que eu prometo e que eu cumpro. Quando temos uma pessoa intelectual entre nós, a conversa muda, né? Exatamente. Quantos livros você leu ano passado, Gabriel? Acho que foi 18. Olha só, eu queria ler 15 em 3 dias. Pois é, ano passado eu fiquei meio sem ler direito. Mas se eu não me engano foi 18 livros. Aí esse ano qual que é a meta? Ah, sempre mais que 20, né? A ideia é sempre ser mais que 20. A minha meta inicial é zerar a minha lista de livros comprados até agora. Mas isso nunca vai acontecer. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Então, pessoal, antes de ir para o nosso momento cultural, quero agradecer aos nossos padrinhos, aqueles que nos apoiam financeiramente. Muito obrigado ao Renato Amorim, ao Danilo de Almeida, ao Pensador Louco e a Jaque Rosa, nossa nova madrinha, né? Ou a nossa nova padrinha. Muito obrigado a todos vocês que vêm contribuindo com o nosso projeto. Para você que gostaria de contribuir também, que ouve o nosso podcast, basta acessar padrim.com.br procurar pelo perfil do Papo de Calçada ou acessar os links aqui no post. Para você também que não tem o Padrim, mas usa o PicPay, nós estamos lá, temos o perfil no PicPay, você também pode doar. Por lá basta procurar o perfil do Papo de Calçada ou clicar no post também. E vamos agora para o nosso momento cultural. Quem é que gostaria de começar indicando alguma coisa para a gente aí? Não tenho nada pra indicar. Vi um filme com muito preconceito e preguiça, né? Mas no final de semana vimos 1922, que tá na Netflix. Eu acho que já tinha indicado esse filme, ou o Guilherme, ou alguém que tinha indicado no Papo de Calçada. E a gente viu porque tá na Netflix. Ah, eu vi, esse filme é bem legal. E muito maneiro. Como é do Steve King, né? A história lá. Eu não sei se era alucinação do cara ou se ele realmente via as coisas, se era real ou não é. Então, se você acha que consegue entender, vai lá na Netflix ver o filme 1922. Não dá pra saber se é terror ou fantasia, o que que é aquilo lá. É Stephen King, é uma mistura de terror, fantasia e tudo que tem direito. Porque dá pra saber se o cara tá alucinando ou não. Ou como é que ele soube, como é que o filho dele morreu mesmo? E ele sabia que tinha morrido. Ah, contei uma parte do filme. Ei, agora não vai ver. Alerta de spoiler. Eu acho que minha indicação que eu vou fazer é de podcast. Não é o Papo de Calçada. Porque não faz sentido indicar o Papo de Calçada quando a gente já tá gravando o Papo de Calçada. Indicar o modus operandi, porque eu sou completamente viciada. Agora o Paulo está ouviu algumas vezes. Mas... saiu um caso novo e eu ainda não ouvi. A gente tá falhando a missão. Saiu e a gente não ouviu ainda. Mas é um podcast de crimes reais, mas com um caráter meio jornalístico, assim, a gente pode dizer. Não, como é que é o nome das meninas? Mabê e Carol Moreira. Mabê e Carol Moreira. Elas são jornalistas, né? E elas contam essas histórias de crimes reais. Tudo é roteirizadinho e tal. Não é algo... dramatizado, é só elas contando a história mesmo, e é muito legal, é legal, né, a história, como elas dão um clima, né? Assim, né, elas repassam toda a história certinho, com os fatos, a cronologia, né, e fatos que a gente não sabia, né, e tal, tipo, todo mundo sabe quem é a Susanne von Richthofen, e eles contam lá, só que você fica sabendo de coisas que descompilar depois de todo esse tempo, né, você viu na TV, só que tudo é o jornalismo em volta, os Nardone, o Maníaco do Parque, né? Deles traz essa história muito tempo depois, bem em ordem cronológica, compilada, claro, e como é história, existem várias versões e eles tentam embasar o máximo possível, é bem legal, mas eu acho muito engraçado. Né? Elas são muito animadas, tá ligado? Contando histórias terríveis. Então dá um negócio, um desconforto, né? Em ouvir, mas é muito legal. Mosa, desculpa, indiquei pra você. Mas tudo bem. Mas é uma indicação pra quem nunca ouviu um podcast de crimes reais, eu acho que é um interessante pra ouvir. Até porque tem casos bizarros, tem umas coisas tipo Slenderman, Creepypasta, essas coisas pra tipo, quem acha o tema crimes reais muito pesado pra ouvir, pra ser um conteúdo pra ser consumido, tem a questão das coisas mais sinistras, assim, espíritos, essas coisas mais diferentes, mas que ainda são voltados pra casos reais. Então, fica longe do fictício. Não que Slenderman não seja fictício. Mas é uma boa indicação, é um podcast legal. Eu vou indicar três filmes, mas são três filmes nacionais que estão na Amazon Prime. Eu assinei a Amazon lá e tô até gostando, tem umas coisas interessantes. O layout, o site deles tem que melhorar muito. O play deles é ruim, né? Nossa, é muito ruim o site deles. A gente tem que forçar muito. O lance de fazer listinha lá, se você quer assistir. Tem que melhorar muito, Amazon. Melhora essa porra que não tá bom. Tem muito filme antigo bom. Inclusive eu assisti lá o Donnie Darko. Tem muitos filmes clássicos lá. Sobrenatural tá lá. Tem muita coisa legal lá. Mas tem que melhorar o site. O site não tá bom. Pra quem tá acostumado com a Netflix, igual eu, não é bom. O site não é bom de navegar, não. Mas eu quero indicar três filmes brasileiros que estão lá. Dois são exclusivos. O primeiro, No Gogó do Paulinho, que é um filme do Paulinho Gogó. Aí você pode pensar, pô, mas filme do Paulinho Gogó, que chato, a mesma coisa, sempre, né? ele faz uma paródia do Forrest Gump. É muito interessante como ficou. Mas a produção é nacional ou é americana? Nacional. Nacional? Tá? Eu acho que é tudo nacional. É, eu suspeitei nacional. Que não era pelo formato que estavam fazendo a propaganda, cara. Pois é, é uma paródia do Forrest Gump. Assim, é a mesma coisa, só que é o Paulinho Gogó contando a história dele. Então, tem os lances lá que ele conhece as pessoas famosas, que ele influencia as pessoas famosas, ele tá lá na praça, chega uma pessoa, chega outra, ele vai conversando, no final ele encontra o Carlos Alberto, lógico. Ele vai encontrar com a mulher dele, a mulher, ele fica, encontra com ela determinada, depois ela some, depois ele volta a encontrar com ela. É o mesmo esquema do Forrest Gump, mas ficou bem divertido. Outro filme que eu vou indicar é Carlinhos e Carlão. É o filme com aquele ator lá do Porta dos Fundos, o Lobianco. Ele faz o de Carlos. Dia ele é um e de noite ele é outro. É uma piada muito clichê, né? Exatamente. Ele aí de dia ele é homem, né, vamos dizer assim, e de noite ele sai do armário, né? De dia ele é hétero e de noite ele sai do armário e vira o Carlinhos todo frufru. É um filme muito legal. Nossa, é um filme que eu fui assistir, a Mariana assistiu comigo. A gente começou a assistir assim, dando nada. Sabe aquele filme assim, põe aí pra gente, né? Não tô passando nada, tem nada interessante. Vamos pôr esse filme aí. No final a gente tava curtindo, morrendo de rir, super, tem uma mensagem muito legal no filme, as atuações estão muito boas e vale muito assistir esse filme. Sério mesmo, é um filme pra família, pra quem curte aquele Minha Mãe é uma Peça, é bem naquela pegada, sabe, bem naquela pegada do Paulo Gustavo, é filme pra família inteira mesmo. E por último eu vou indicar um filme que a gente assistiu hoje. Eu, infelizmente, perdi o finalzinho do filme. Eu vou ter que voltar porque aconteceu um negócio aqui em casa. Eu tive que sair e perdi o final do filme. Mas chama O Crime da Cabra. No cartaz ali, é o super elenco, tem Lima Duarte e tal. Mas é um filme que ele tem uma temática circense. Parece que é um grupo de circo que pegou para fazer esse filme, os atores. Então... ele lembra muito aquela galera do Cine Hollywood, ele lembra um pouco dos Trapalhões, a forma de fazer o filme, e assim, não tem aquela coisa, aquele roteiro mais elaborado, mas pra quem gosta de circo, quem já foi no circo, é muito fácil de entender que aquilo é uma história que é uma peça de circo, uma peça de teatro que foi levada exatamente pro cinema. E é muito legal, muito divertido, super historinha, assim, é uma cabra que dois compadres lá vão negociar uma cabra e o dinheiro some, e aí vai descobrir quem é que roubou o dinheiro ficou com quem, aí o compadre quer a cabra porque pagou por ela, o outro não quer dar porque ele não recebeu o dinheiro, e aquilo vai virando para outras coisas, tem o coronel da cidade, tem o prefeito, tem o cabaré, tem uma confusão danada na cidade, tudo começa por causa da cabra. E no final das contas a cabra ainda salva a cidade, porque é uma raça rara lá, da França e não sei o quê. É bem legal a história, muito divertido, você morre. Faz parte, é o crime da cabra, tudo tá envolvido na cabra. E assim, esse filme parece que ele é ambientado no sul de Minas. Eu fiquei em dúvida do interior de São Paulo ou sul de Minas, mas como aparece queijo, eu apostei no sul de Minas. Em São Paulo não tem queijo. E é um filme muito divertido, sabe? Sabe aqueles filmes antigos que a gente via na TV Cultura, às vezes? Mazzaropi. Exatamente, lembra muito Mazzaropi, lembra Trapalhões. Muito divertido esse filme. É um filme bonito, assim. Chega a ser emocionante de tão... carinhoso que é a forma de fazer o filme, tão bonito que ele é. O Crime da Cabra, assim, muito diferente. Pra quem quer um filme diferente, brasileiro, que não é aquela comédia que a gente tá acostumado aí ultimamente, né? Leandro Hassum, essa galera da Globo. É uma comédia legal. Caipira, coisa clássica, assim. Galera, valeu. Primeiro episódio da temporada de 2021. Uma longa temporada pela frente. Teremos muito episódio, teremos novidades, teremos revezamento no host aqui do Papo de Calçada. Lembrando que nós agora estamos em outro portal, né? Estamos lá no Bookstime Brasil. Então, para acessar a nossa página no portal, você acessa bookstimebrasil.com.br/papocalçada. Também estamos nas redes sociais como @papocalçada. Temos o nosso Padrim, nosso PicPay, se você quiser nos ajudar, a partir de R$1, só acessar padrim.com.br ou doar lá pelo PicPay com cashback, alguma coisa assim. Procura o perfil do Papo de Calçada, tem link na descrição. O nosso grupo no Telegram é o t.me/papodecalçadapodcast. Lá você troca ideia com a gente. Tô com um projetinho aí, tava conversando com o Paulo antes da gravação, da gente fazer umas chamadas lá no grupo do Telegram, quem sabe, vamos ver se isso vai dar certo. E a gente grava os episódios assim, quem tiver disponível lá na hora do no grupo, entra, a gente vai bater uns papos aí. Tá? Então entra lá, já fica ligado com a gente. É um canal aberto para você falar o que você quiser, criticar, mandar recado. Sempre que vai acontecer uma votação de pauta, uma sugestão de pauta, a galera manda lá, a gente coloca enquetes lá para ajudar aqui. Então fica ligadinho lá no nosso grupo. Fiquem bem aí, semana que vem estamos de volta com mais Papo de Calçada, todas as quintas-feiras no seu feed. Se tiver tendo algum probleminha aí no seu feed, não se preocupe que a gente ainda está passando por mudanças, mas manda um alerta para a gente que a gente tenta corrigir, tá bom? Fiquem bem e até a próxima. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.